Panorama Agrícola para 23 de agosto de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, nesta segunda-feira de lua crescente, quase cheia, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 23 de agosto de 2010. Tô convidando o senhor e a senhora, mas... Na mesa de som comigo está hoje o Eduardo Maier. E o ditado desta segunda-feira é: suba devagar para não cair rápido demais. Uma dica ecológica para afastar os pulgões da cebola. EPAGRE apoia a instalação de indústria no norte catarinense. No Panorama Agrícola de hoje, você confere também o mercado agrícola e o espaço da mulher. Para participar do programa, você liga 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.com.br. sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Os pulgões são insetos sugadores capazes de se multiplicar rapidamente e causar prejuízos econômicos para agricultores em geral. Uma dica ecológica para afastá-los da cebola é plantar roseiras próximo à horta. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Na última quinta-feira, com o apoio da EPAGRE, foi instalada em Itapuá, norte do estado, a indústria de processamento de palmácias Lehmann. A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado, a EPAGRE, ofereceu assistência técnica aos produtores de palmito da região. E, nesse caso específico, desenvolveu todo o projeto de funcionamento da empresa. A venda de palmitos alcança o mercado brasileiro e chega até a exportação, e movimenta boa parte da economia do norte catarinense. Essa indústria instalada prevê uma produção inicial de 47 mil vidros de palmito de palmeira real por mês. Para o próximo ano, a estimativa é de 95 mil vidros por mês. Na região norte de Santa Catarina, é rica a plantação de palmácias, palmeira real e pupunha. São 1.400 hectares plantados, 890 produtores, e um faturamento de mais de 13 milhões de reais por ano. Essa indústria, aberta na quinta-feira, vai permitir a criação de 35 empregos diretos. E com o apoio da EPAGRE, é possível o envolvimento da agricultura familiar no cultivo de palmácias, o que pode resultar em mais 175 postos de trabalho indiretos, como viveiristas, plantadores, equipes de corte e transportadores. Outra informação para você: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o banimento no Brasil da substância endosulfan, utilizada em agrotóxicos. A resolução determina a retirada programada do endosulfan do mercado brasileiro no prazo máximo de 3 anos. Técnicos e produtores da região do Alto Uruguai Catarinense participaram na semana passada de um curso de nivelamento para produtores de ovos. O curso foi uma promoção conjunta da Embrapa Suínos e Aves e EPAGRE. Realizado em Concórdia, o curso deu ênfase na produção organizada, no manejo de aves e equipamentos, na biosseguridade, nutrição e alimentação. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Bullying é uma palavra de origem inglesa que dá significado a todas as atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, sejam físicas ou psicológicas, que ridiculariza, humilha e intimida alguém. O bullying escolar tem gerado muita preocupação, pois as agressões causam danos à criança e ao adolescente, diminuindo o rendimento escolar e prejudicando a autoestima. As vítimas do bullying devem procurar ajuda, seja dos pais, da escola, de um profissional da saúde, do conselho tutelar, de delegacias especializadas ou de um promotor de justiça. A família é suporte e referência básica para que a criança tenha um desenvolvimento saudável. Ela deve conversar com a criança e participar de sua vida escolar. É papel da escola ter regras claras para combater o bullying, que em nada tem a ver com brincadeira da idade. Disque 100 é o número nacional criado para denunciar crimes contra a criança e o adolescente. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje conversa com Daniel Schmidt, analista de mercado da região do Alto Vale, Tuporanga. E o Daniel traz para você, ouvinte do Panorama Agrícola, informações sobre a cultura da cebola. Como está a preparação da safra, Daniel? A preparação da safra aqui está em andamento aqui no Alto Vale do Itajaí. Nós devemos ter hoje em torno de 70% da área já transplantada, né? Porque aqui na região ainda predomina o sistema de produção de mudas e depois o transplante, em cerca de 95% da área. E a gente estima que até o final do mês de agosto devemos atingir em torno de 95% da área transplantada, sobrando somente aquelas áreas do Planalto Catarinense, que é a região mais alta, que normalmente transplanta alguma área em setembro. Daniel, pelas condições climáticas, dá para fazer uma previsão da qualidade da cebola? Sim, as previsões climáticas, né, da EPAGRE mesmo, elas têm uma previsão para que a gente tenha clima mais seco, principalmente em setembro, outubro e novembro. Nos anos em que nós temos essa condição climática, normalmente os bulbos são de melhor qualidade e são mais fáceis de conservar, e o estado de Santa Catarina permanece no mercado por um período mais longo, podendo comercializar a cebola muitas vezes até maio ou junho do outro ano. Agora, por outro lado, claro que exige muitas vezes a irrigação, né, investimentos em irrigação por parte dos produtores, mas também diminui bastante os custos com a aplicação, principalmente de fungicidas, uma vez que com menor umidade nós temos uma proliferação menor também de doenças. Então são algumas coisas favoráveis, eu diria outras nem tanto, exigindo, claro, sempre bastante atenção do cebolicultor para que ele acompanhe as previsões climáticas e possa fazer as práticas culturais mais adequadas em função do clima. Alguma expectativa, Daniel, com relação ao preço? Sim, nós temos feito aqui no Alto Vale, através da Câmara Setorial de Cebola, sempre um acompanhamento das principais regiões produtoras de cebola do Brasil e também dos principais mercados, né? No momento agora, os preços da cebola estão bastante baixos, depois de praticamente 9 meses de preços muito bons. Hoje a cebola no estado de São Paulo, que é o principal fornecedor agora do mercado nacional, está em torno de 35 a 40 centavos, o que é um preço relativamente baixo, né? Um pouco acima apenas do custo de produção. E nós estimamos que esse preço deva melhorar um pouco, principalmente porque agora tem uma oferta muito grande quando Santa Catarina entrar no mercado, que acontece no final de outubro, e nós normalmente permanecemos então com uma oferta grande até maio, junho, depende muito de um ano para outro. As perspectivas são promissoras, não há aumento muito grande de área no Rio Grande do Sul e nem mesmo no Paraná, que são dois estados que competem com Santa Catarina, permitindo que o escoamento da safra seja relativamente normal. Daniel Schmidt, engenheiro agrônomo e analista de mercado da EPAGRE em Ituporanga. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado também. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi. Caixa Postal 502. CEP